Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite ainda para todos. Ou melhor, isto hoje começou bem. Uma boa noite para todos, porque já é de noite, ainda que sejam 6 da tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Anos 60, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos no dia 13 de novembro de 2011 e dará início a mais uma edição de Espaço Radiofónico. O Anos 60, que hoje se vai dedicar por inteiro à música espanhola. É verdade, hoje as 18 músicas que estão aqui já no nosso painel trazem-nos apenas língua castelhana. Ou seja, nós vamos ter aqui dois Eurovisão, vamos ter aqui, e um deles, em primeiro lugar, vamos ter aqui também um grande nome do cinema e da música espanhola, pelo menos do final dos anos 50, princípio dos anos 60. Nós vamos aqui ficar, antes de mais, com três músicas. Só mesmo já para começar a nossa edição, vamos ficar com dois temas de 1960 e um de 1964. O primeiro tema que vamos aqui ouvir é um tema lindíssimo, de uma voz bem conhecida, dos mais atentos à música espanhola. É de Alberto Cortés, esta música que dá pelo nome de Palmeras. Vamos também ficar com uma outra música, esta tem um nome que, pelo menos aqui em Portugal, já não é tão conhecido, Eliseu del Toro. A música chama-se Perdónala, Senhor. O tema também é de 1960. Avançamos para um outro de 1964. O tema dá pelo nome de No Tengo Edad e é de Helú. É com eles que vamos abrir mais uma edição do programa Anos 60, aqui na Rádio Antena Web. Las palmeras. Las palmeras. Está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven que las palmeras saben de mi amor. Ven que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí, oh cariño mío, dime que sí, oh mi cariñito, no digas no. Con las palmeras quiero vivir. Thank you. quiero ser tu adoración. Nidito de pasión, ven que las palmeras saben de mi amor, ven que mi alma ya no puede de dolor, quiero tus besos con frenesí. Y traiciones, y en lugar del castigo merecido, solo dale amor y bendiciones. Que mil cariños le dé, que sus ojos queridos nunca lloren, que solo tenga la fe y el amor de aquellos que la adoré. Perdónala, Señor, yo te lo pido. Perdonar sus mentiras y traiciones, y en lugar del castigo merecido, solo dale amor y bendiciones. Tenga la fe y el amor de aquellos que la adoren. Perdónala, Señor, yo te lo pido. Perdona sus mentiras y traiciones, y en lugar del castigo merecido, solo dale amor y bendiciones. Perdónala, perdónala, perdónala, deja que viva que salgamos solos los dos. Tal vez querrás, tal vez querrás. Continuamos no ano de 1964, depois de conferirmos este tema de Hello, vamos ouvir um outro. Uma outra melodia, deixa-me ver se eu consigo escrever, é um tema, pronto, também de 64, é lógico, ou seja, será mais ou menos daquela era, digamos assim, de melodias que de certa forma não se esquecem, digamos assim. A voz já não é tão conhecida aqui em Portugal e teve de facto até uma notoriedade muito pouca, se é que alguma teve. Ainda que em 64 o número de músicas espanholas que chegavam aqui fosse, aliás, muito maior do que aquelas que hoje vão chegando. Mas enfim, retomava dizendo que iríamos escutar uma música de 1964. O tema chama-se Verde Verde, ele está bem disposto. A voz é de Luis Aguilé. Voltamos depois aos anos 60 para ouvir La Chica Ye Ye, a voz da cantora Marisol. Essa que já vos referi há pouco, que era um dos nomes enormes do cinema e também da música espanhola no final dos anos 50, princípio dos anos 60. E é em 1960, por assim dizer, que estacionamos. Vamos ouvir mais um outro tema. Este último de Billy Cafaro. O tema chama-se Vênus e também é de 1960. Ora, três grandes nomes, Luis Águila, Marisol e também este Billy Cafaro, que é o nome mais discreto, mas assim, um bom nome na música espanhola. Vamos então ouvir estes três temas, o primeiro de 1964, os restantes do ano de 1960. Es verde verde el tono de tus ojos, amor, como el mar al atardecer. Es verde verde el tono de tus ojos, amor, como las hojas de aquella flor. Ay, cariño, estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Ay, es verde verde el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. ¡Hey! ¡Uy! Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Es verde, verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. ¡Yeah! Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Y los bailarines. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar, uy, de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Despacito, despacito. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar. Más despacito, ¿de qué color son tus ojos que brillando siempre están? ¡Y arriba! Estoy pensando en ti porque quiero adivinar ¿de qué color son tus ojos que brillando siempre están? No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar. te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco pobre corazón. Búscate una chica, yeye, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeye, yeah, una chica, yeye, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres enterar. Yeye, yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeye, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. El amor y sueños en su corazón. Diosa del amor, qué triste es el cielo sin el sol, qué triste es la vida en soledad sin el calor del amor. Venus, ven, entrégame el amor, así será feliz. Venus, por favor, te pido que en un rojo atardecer la sienta en mis brazos, estremecerá hablándole de mi amor. Venus, ven a entregarme el amor, así será feliz al fin mi corazón. Por favor, te pido que en un rojo atardecer la sienta en mis brazos, estremecer al ardor de mi amor. Para ficar, para fechar a pequena parte do nosso anos 60, com três nomes, eu acho que no mínimo sonantes, especialmente os três primeiros. Vamos começar com Rudy Ventura, ainda no ano de 1960, com El Cielo en Casa. Uma música, enfim, que certamente chegou aqui a Portugal, fez sucesso, porque também assim acontecia, portanto, em Espanha, e que sucesso, não é? Que sucesso. Maior sucesso foi ainda Es el Viento, do cantor Nino Bravo. Aliás, ele teve vários sucessos. Nino Bravo, então, teve vários sucessos também aqui em Portugal e muito mais na comunidade castelhana, digamos assim. Ou seja, em Espanha e na América Latina. Digo-lhe também que Vamos fechar. Aliás, esta música é de 1969. Esta música de Nino Bravo é de 1969. Digo-lhe também que vamos fechar com uma música muito curiosa. Los Beta trazem-nos En el año 2033. Esta música é de 1969, precisamente o ano em que o homem foi à Lua. Veja as previsões do Los Beta, o grupo espanhol, para daqui a alguns milhares de anos para diante. E é com estas previsões que vamos para um breve intervalo. Voltamos depois para a segunda e última parte do nosso Anos 60. Já sabe, aqui na sua rádio Antena Web. Casa ya no hay paredes, hay árboles, árboles eternos cuando tú de mí cerca estás. Mi techo gris ya no existe, no existe, no. Yo veo un cielo de nos mira así, abandonados como si no existiese ya nada más en el mundo. Suena una armónica, parece un órgano que vibra por ti, por mí. En la inmensidad del cielo por ti y por mí en el cielo. Suena una armónica, parece un órgano que vibra por ti, por mí. En la inmensidad del cielo por ti y por mí. Canal 2. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando. Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento.

Estamos de volta, estimados ouvintes, agora para a segunda parte do nosso Anos 60. É verdade, a nossa segunda parte, aliás, a segunda parte do nosso Anos 60 que vai retomar a nossa paragem no ano de 1969. A nossa viagem vai continuar para este ano, mas por pouco tempo. Vamos aqui ouvir um tema fantástico, um tema que eu, por acaso, confesso que já tinha algumas saudades de ouvir, e pelo menos gosto bastante desta música. Aliás, eu gosto muito destas três, talvez goste mais da segunda, de Maciel, mas também já lá vou. Mas gosto muito desta música, a primeira que vamos aqui ouvir, como dizia o estimado ouvinte, ela é de 1969 e é de Juan Manuel Serrat. A música, como disse, é de 1969 e chama-se Penélope. Depois, como disse, ficamos com a música de Maciel. Eu também chamava Maciel, mas não é Maciel, será nome de homem. Maciel, de mulher. Esta intérprete cantou então em 1967, Rosas en el Mar. A música teve algum sucesso, mas Maciel ganhou um destaque ainda maior quando em 1968 cantou por Espanha no Festival Eurovisão da Canção e venceu com La La La. Ora, não é de 68, mas é também de 67. Juan y Junior trazem-nos La Casa. Esta música, então, é também de 1967 e La Casa foi também um sucesso na altura. Estas são as três músicas que vamos então ouvir. Juan Manuel Serrat primeiro, Maciel depois e Juan y Junior, para fechar, então, em terceiro lugar, para fechar esta primeira sequência de três do nosso Anos 60. Sejam, estimados ouvintes, muito bem-vindos à segunda parte e a nossa viagem nesta máquina do tempo continua. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú

estamos então de volta depois de termos ouvido La Casa de Juan y Junior. Vamos agora ficar com um tema de um nome que como já, também já tinha aqui referido há pouco, no princípio do programa disse que queríamos ter dois Eurovisão. Eis o segundo, ou neste caso até o primeiro, porque Rafael chegou primeiro do que a cantora Marciel. Rafael cantou em 1966 Yo Soy Aquel, mas não é essa música que vamos ouvir, vamos ouvir Los Tamborileros. Esta música então foi lançada em 1965. Tal como Pepe Será Papa, esta música foi também lançada em 1965. É um tema fantástico que vamos aqui ouvir também. Pepe Será Papa é até a designação ou a pronunciação mais correta. Pepe Será Papá é então também o segundo tema que vamos aqui ouvir, e é também de 1965. Fechamos com José Guardiola, mais uma de 1965, El Ángel de la Guarda. São as três próximas músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso Understand. Estamos quase a chegar ao final, daqui a pouco vou trazer as últimas três melodias que compõem este painel de 18 temas do nosso Anos 60, um Anos 60 hoje dedicado exclusivamente à música espanhola. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ro-po-pom-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Cuánto Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Pepe será mamá, Pepe será papá, Pepe será mamá. Él puso su granito de arena. arena y espera que sea una niña morena. Ella puso su gran ilusión y espera que sea varón. Él puso su granito de arena y espera que sea una niña morena. Ella puso su gran ilusión y espera que sea un varón. Pero pueden ser dos. Pepe será papá, Pepi será mamá, Pepe será papá, Pepi será mamá. Él quiere que sea princesa, vestida de blanco, más linda que el sol. Ella quiere que sea torero, con garbo y salero al estilo español. Él quiere que sea princesa, vestida de blanco, más linda que el sol. Ella quiere que sea torero, con garbo y salero al estilo español. Pero pueden ser dos, o tres, o cuatro, o cinco, seis. Pepe será papá, Pepi será mamá. Cuidando está de ti, te ve desde el cielo, te habla en silencio y quiere que seas feliz. Que aparta tu vida del mar y que te da felicidad, ese que siempre a tu lado estará y que por tu vida cuidará. Que aparta tu vida del mal y que te da felicidad, ese que siempre a tu lado está y que por tu vida cuidará. E por lapso, falha minha, esqueci-me de dizer que o tema de 1965 que ouvimos, Pepe Será Papá, era do grupo Los Bohemios. Agora ficamos com um nome incontornável no mundo da música espanhola, Mari Trini, traz-nos de 1969, Mañana. Um nome parecido tem a música de Salomé, espanhola e bem espanhola. O tema de 1964 intitulava-se E Si Mañana. Vamos fechar ou melhor, e se mañana, amanhece. Vamos fechar depois com um tema de 1966, de um nome também incontornável no mundo da música espanhola. Digamos que o melhor, digamos assim, ou a melhor seleção, ficou mesmo para o final. Guitarra é como se chama a música de Miguel Ríos, e como disse, o tema foi lançado em 1966. E foi um dos mais bem sucedidos temas de sempre da Espanha, e então quando nos reportamos à década de 60, ainda menor é o leque de músicas possíveis, ainda mais se destaca Miguel Ríos, não só com guitarra, mas com outras melodias também. Esta é apenas uma delas. A edição do ano 60 vai mesmo ficar por aqui, as três músicas últimas já estão enunciadas. 1969, 1964 e 1966 são os anos que vão, as últimas, no fundo, as últimas viagens da nossa máquina do tempo. Vamos depois voltar até ao ano 2011 para ficarmos por cá por mais 7 dias, até ao próximo domingo, até por volta das 18 horas, altura em que iniciamos mais uma viagem até aos anos 60. Da minha parte é tudo, quero dizer-vos que eu tive um prazer enorme estar convosco e fica a promessa de que, salvo algum imprevisto, vamos voltar a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Tenham então uma boa noite e até para a semana. Despacio, sin dejar ninguna huella, pronto levantaré el vuelo, como hicieron las cigüeñas. Mañana abriré cadenas que mi cuerpo han arrastrado, pronto rasgaré la seda que pusieron en mis manos. Mañana, pero mañana dejaré mi puesto para quien lo quiera. Canal 2. vedere te. Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. Se domani a sottolineo se all'improvviso perdessi te avrò perduto il mondo intero, non solo te. E se mañana io non pudiera volverti a ver, tu pon el caso che ti olvidará de mi querer. La sombra de una perdida felicidad. Y si mañana tú por un absurdo te vas de mí, yo perdería. Y todos los momentos de mi vida, cuando fui feliz con mis amigos en el barrio en que nací. Era mi mejor amigo, Paco, que un buen día se largó. Juntos los domingos por la tarde íbamos paseando por la calle de los Reyes, y allí fue. Vuelve entre sus notas mi canción, mi canción, mi canción.